Mais um reggae agora. Um reggae. É o que eu desejo pra todo mundo aí. Show livre, muito obrigado. Clemente, sem palavras, todo mundo aqui tá hoje junto. Vibrações positivas. Vibrações positivas pra vocês. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça a reggae music e irá entender. Na Babilônia somos únicos seres. Vibrações positivas. Vibrações positivas sempre. Ó, tem que falar mesmo porque tá osso aí o mundo inteiro. Tem que acreditar mais em si, como eu tava falando. Vibrações positivas pra mim, pra ele, pra ele, pra ela, pra vocês, pra todas elas. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilônia somos únicos seres. Vibrações positivas pra vocês. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilônia somos únicos seres. Não desista jamais. Se a evolução se foi, então vai atrás. Haja como luz e mostre que é capaz. Pensa. Nem toda maldade, sofrimento nunca mais. De portas abertas para trás. Somos todos iguais. Mostrando a fortaleza interna muito bem faz. Lutando e conquistando todos os ideais. Acabando de uma vez por todas com os canibais. Vibrações positivas pra vocês. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilônia somos positivas pra vocês. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilônia somos únicos seres. Tô muito feliz hoje. Tá aqui com certeza todo mundo junto. Quem estiver na sintonia aqui, ó. Muito obrigado mesmo. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilônia somos únicos seres. Vibrações positivas pra vocês. Votos sinceros aqui sempre vai ter.